ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, comigo Antônio Cláudio, vamos juntos aí até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 992042222. Ainda hoje aqui no programa eu vou receber a nutricionista Daniela Nardi, vou conversar também com o pessoal do Grupo Sementes do Amanhã, falando sobre o Natal do Amor 2017, que acontece no dia 17 de dezembro aqui em Guaranésia com muitas atrações, tá bom? E nesses próximos blocos, o meu bate-papo vai ser com os membros do DONC, de olho na Câmara de Mococa. Estão aqui comigo Jair Aparecido Afonso e o Walter Fidelis. Vamos falar o que é o DONC, né? Qual é o objetivo do DONC? É um grupo que pega no pé só dos vereadores? Pega no pé do executivo? Como é que funciona esse DONC? Vamos descobrir a partir de agora. Gente, sejam muito bem-vindos aqui a Pássaro da Ilha. O Walter já esteve aqui há um tempo atrás, né, Walter? É, já. Sou um pouco conhecido aqui. O que a gente falou mesmo da outra vez? Sobre colombofilia. Falamos sobre o famoso pombo correio. Tudo bem, né, Walter? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar recebendo você aqui mais uma vez. É um prazer também a gente estar aqui. Vou procurar falar alguma coisa. O Geninho é o mais indicado para falar melhor do DONC aqui. Mas eu tenho algumas coisas que eu faço também, que aí é a minha área. Depois eu posso esclarecer como que é o meu trabalho. Fiquei muito contente de saber que você estava envolvido, né? Então, que bom, né? Nessa atividade, nessa ação aí de Mococa, que é extremamente importante. E o Geninho, que é o Jair Aparecido Afonso, isso, também está por aqui, que eu fiquei sabendo que é de Guaranésia. É, eu nasci numa fazenda que é município de Guaranésia, Fazenda Lambari. Fazenda Lambari. É, nós somos mineiros, né? Mineirinho. É uma fazenda de Guaranésia dentro do município de Mococa, praticamente, né? Porque é bem dentro de Garaí, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser mineiro. É. Eu também sou, você sabe também, comentou aquele dia. Mas vamos falar do DONC. Vamos falar do DONC. O que é o DONC? Como é que surgiu o DONC? O DONC surgiu do seguinte, na última eleição na cidade de Mococa, tinha um candidato a prefeito e ele estava sendo questionado a candidatura dele na justiça, né? E mesmo assim ele concorreu e venceu a eleição, né? Depois não conseguiu assumir porque a própria justiça eleitoral venceu com ampla maioria dos votos. Sim, muito. Teve muita abstenção, mas ele venceu com a ampla maioria. Então ficou aquele impasse, né, na cidade, não sabia o que ia acontecer, se ia ter nova eleição, não ia ter. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, a gente senta num barzinho, toma uma cervejinha e fica reclamando de todo mundo, mas o que que eu tô fazendo para mudar isso? Aí eu comecei a chamar uns amigos lá, fazendo o mesmo convite, falei, vamos lá na Câmara, nunca fui na Câmara, nunca tinha ido. Falei, vamos na Câmara, vamos acompanhar, vamos ver o que que a gente pode fazer para mudar esse cenário, porque não dá para continuar assim. Aí achei um amigo, achei outro, montamos um grupo, e eu achei interessante colocar o nome nesse grupo de olho na Câmara. Aí conversando e tal, eu falei, vou arrumar uma imagem para colocar nesse grupo. Aí procurei uma imagem, saiu uma imagem, um olho, estava escrito assim, de olho na Câmara. Falei, mas é muita coincidência, né? Aí fui pesquisar, era uma entidade que tinha lá em Ilhéus, na Bahia. Aí entramos em contato, e a pessoa é maravilhosa, muito experiente, e ela, eu não acredito em acaso, né? Ela deu uma força muito grande pra gente no início, entendeu? Autorizou a gente usar o logotipo deles, né? O nome deles. E foi assim que a gente começou o trabalho. Agora, apesar de chamar de olho na Câmara, a gente já foi mudando para DONC, porque o nosso trabalho, na verdade, ele não se restringe à Câmara. Ele começou na Câmara, mas não restringe, né? A ideia inicial era... Sim, a Câmara, porque era mais fácil, porque eram menos pessoas para a gente acompanhar, né? Então, por isso, mas nunca foi esse trabalho. Desde o começo, a ideia nossa é o seguinte, quem tem que administrar a cidade é a sociedade. Os representantes, tanto do executivo quanto do legislativo, eles são representantes nossos, da sociedade. Então, por exemplo, o cara vem no seu bairro e fala assim, vou fazer uma praça no seu bairro, só que ele não perguntou para os moradores do bairro se a praça é a prioridade. Então tem que vir, as coisas têm que vir da sociedade. A sociedade, ó, a demanda aqui é um posto de saúde, é isso que nós queremos. Então você vê, Mococa está com um problema mesmo lá, a gestão passada começaram a construir um terminal lá urbano. Esse terminal está parado e até hoje não tem informação se vai continuar, se não vai. Então se essa obra fosse uma obra da sociedade e não do determinado prefeito ou da prefeita, se é prioridade ou não, ia continuar, está fora de questão isso. Então o que a gente acredita é nisso, e nós trabalhamos em cima de três princípios. O primeiro é transparência, ética e eficiência na gestão pública. E um lema também que a gente trabalha é: nós não confiamos, nós não desconfiamos, nós conferimos. Então, isso inclusive está na página. Sim. E outra coisa que a gente trabalha muito firme é, pra gente mudar o que está acontecendo lá em Brasília, é difícil, nós somos praticamente impotentes para fazer isso. Eu ia te perguntar isso, porque você pegar no pé de vereador ali de Mococa é muito fácil, meu amigo. Por que que vocês não pegam no pé dos deputados estaduais, dos deputados federais que vão lá pedir voto em Mococa? Na verdade, a gente já até lançou lá há pouco tempo quais foram os deputados mais votados em Mococa, exatamente para ver qual o compromisso deles com a cidade. E agora, o ano que vem, quando tiver, nós vamos fazer a mesma coisa porque, vamos supor, Tiririca teve voto lá em Mococa, nunca foi Mococa. E muitos outros, você dá um exemplo. Impressionante o número de aqui em Guaraná, a gente vê o número de deputados. Sem compromisso sem compromisso nenhum. É um número imenso. Aqui em Guaraná, na eleição passada, mais de 100 deputados foram votados. Sim. Mas acontece a mesma coisa em Mococa. O sistema tá errado, né? O sistema tá errado. Então, pra gente mudar lá, é difícil. Pra mudar na capital, lá no caso, lá São Paulo, também é difícil. Então, qual é o único lugar que a gente pode mudar? No município onde a gente vive. Então é por isso. Então, se a gente consegue mudar Mococa, por exemplo, São José tem uma ONG lá que está fazendo um trabalho semelhante, aí começa, por Guaranésia começa, Guaxupé começa, então você vai contaminando e aqui lá vai expandindo. Essa é a ideia nossa, entendeu? Então na Câmara, por exemplo, o que a gente fez? Lá, desde o começo do ano, nós já tínhamos avisado que a gente ia divulgar os gastos de viagem. Certo, só para a gente voltar aqui, vocês começaram a visitar a Câmara no final do ano passado. No final do ano passado, mas a gente oficialmente já tinha decidido que a gente ia começar o trabalho esse ano. Esse ano. Tá, e aí com certeza alguém vai perguntar lá, mas eles estão fazendo isso só porque o prefeito é o doutor Vanderlei, porque na gestão passada eles não fizeram isso, isso daí é política. Tem isso? Tem. Inclusive, uma das preocupações que a gente já viu é que a gente está fazendo esse trabalho porque já está de olho na próxima eleição. Ser candidato. Isso. Por quê? Porque não é comum a pessoa fazer algo assim sem querer algo em troca. Sem interesse próprio. Exatamente. Mas, por incrível que pareça, o nosso estatuto é uma previsão de que nós não podemos ser candidatos. Entendeu? Inclusive, para fazer parte do nosso grupo, não pode ser filiado a nenhum partido. Por quê? Exatamente para você ter a credibilidade. Não, você vai começar a falar alguma coisa do prefeito, aí você é do partido do prefeito, vai falar que está apoiando o prefeito. Se você é contra, vai falar que é oposição. Qualquer coisa, o pessoal vai falar, não tem jeito. Exatamente. Né? Então, o trabalho nosso é Mococa. Mococa é a cidade, é por ela que a gente vai lutar, está lutando. E aí, lá daquele pensamento que você teve, das reuniões nos barzinhos de Mococa, surgiu o Grupo Dom. Sim. E aí, a partir desse ano, fevereiro desse ano? Nós começamos, fevereiro, porque eles estavam em recesso, né? Quando começou fevereiro, a gente já começou oficialmente. A nossa entidade é oficial, temos CNPJ, tudo certinho, tudo legalizado, entendeu? Um trabalho sério que a gente vem fazendo as conquistas foram muitas, você tá entendendo? Alguns projetos que nós defendemos, nós conseguimos, por exemplo, lá tinha audiências públicas e a audiência pública era 4 horas da tarde, 10 horas da manhã. Então, a audiência pública só para os vereadores. Exatamente, então a gente conseguiu aprovar uma lei que na Câmara, por exemplo, todas as audiências que ocorrem lá é depois das 19 horas. E isso tem sido muito produtivo, a gente tem conseguido levar bastante gente. Inclusive, quando tem alguma audiência que ela é muito interessante, a gente põe uma moto fazendo propaganda ambulante na rua chamando o pessoal. Volante na rua chamando. É despertar, você tá entendendo? Porque, na verdade, falta conscientização do brasileiro. Falta, mas não há interesse também. É. Não há interesse do político que as pessoas tenham essa consciência. Você tá entendendo? Por exemplo, nós temos plena certeza de que o poder está conosco. Conosco, eu digo assim, a sociedade. Sim. O poder não está com o prefeito, o poder não está com os vereadores. Isso você pode ter certeza. O que acontece é que a maioria da população é omissa. É, nós brinca lá que o pessoal quer mudar o mundo, mas quer que as outras pessoas mudem por eles. Mudem por eles, né? Você tá entendendo? É. Então, nós temos assim, dentro desse trabalho que a gente faz lá, a gente tem, além de propositura, por exemplo, nós conseguimos, apoiamos e desde o começo a gente vem cobrando isso e conseguiu aprovar agora, foi muito bacana, o diário eletrônico do município. Vai estar tudo lá no celular das pessoas. Exatamente, né? Sem contar que todo ato, por exemplo, do prefeito ou que seja da Câmara, você consegue acompanhar, você consegue compartilhar. Então, em termos de transparência, é fantástico. É a maior conquista até agora. E com um custo mais barato, né? Que é mais Eu acho que teve muitas outras conquistas, entendeu? Vamos supor, a própria, eu estava falando do negócio das viagens mesmo. As viagens. Isso, desculpa, eu te interrompo. As viagens, por exemplo, as viagens nunca foram divulgadas. Você tá entendendo? O pessoal viajava, fazia curso lá em Manaus, ninguém tava. Então, o que eu tô te falando pra você, o que a gente. A gente, na página, a gente se preocupa em relatar. A gente não se posiciona. A gente se posiciona assim, de vez em quando a gente tem um edital. Aí no edital, a gente, nesse caso aí, a gente vai realmente se posicionar. Dar opinião. Geralmente é mais questão de informação. Informação, entendeu? Muitas vezes não chega. Mas a ideia é essa, porque quando você leva informação, um vai ser contra, outro vai ser a favor. E a ideia é essa mesmo, ter esse debate, que as pessoas têm mais interesse em participar. É outra coisa, a gente evita citar nomes. Então, geralmente, quando eu vou falar, por exemplo, do prefeito, nós vamos falar que é o chefe do Poder Executivo, a presidente da Câmara, porque o que a gente tá em pauta ali é a função, não é a pessoa. Sim. Entendeu? Nós não temos nada contra ninguém, entendeu? Temos alguns questionamentos e sempre que a gente vai fazer alguma postagem, a gente vai em cima de fontes. Então, eu coloco lá um link que você vai verificar do que a gente está falando. Por exemplo, tem um projeto de lei lá, tem um projeto agora polêmico, que é um projeto para cobrar a contribuição sobre a iluminação. Iluminação pública, né, Elvi? Já tem o link, que a pessoa acessa o link e tem o projeto inteirinho para ela ver. Quer dizer, um projeto que está em votação, não foi votado ainda, está na comissão. Vocês até pedem uma audiência pública, né? Sim, que é o correto, né? Que é o correto. Porque o que que falta? Lá em Mococa, por exemplo, a gente cobra muito isso da parte do executivo. Falta transparência. Entendeu? Às vezes o ato, ele é até interessante, ele é até, a intenção é muito boa, mas quando ele não é discutido, porque nós tivemos uma palestra muito bacana lá sobre a lei de acesso à informação, foi o promotor lá, doutor Gabriel. Foi duas semanas? Foi essa semana. E ele falou uma coisa que é muito interessante, ele falou, e ontem tivemos um também da OAB, que ele falou: quanto mais transparência você dá, mais credibilidade você tem. Sim, evidente. Então, às vezes, o fato de você não ter transparência não quer dizer que você está fazendo algo errado. Você está entendendo? Mas pode deixar subentendido. Dúvidas, né? Exatamente. Então, quanto mais transparente você é, mais credibilidade você conquista. Então, por exemplo, nós pedimos lá alguns ofícios lá que nós enviamos para o executivo. Infelizmente, esses ofícios não são respondidos. Não foram respondidos, está no Ministério Público. Tivemos que levar no Ministério Público e não sobrou outra alternativa, porque a gente evita confronto, porque o interesse nosso não é confronto. A gente acredita que o diálogo é a melhor solução. Mas o diálogo, o senhor está partindo de vocês? Existe só uma tentativa de vocês isso, e o Executivo não... Nesse sentido, principalmente de informação, é complicado, entendeu? Há pouco tempo, por exemplo, o vice-prefeito lá fez uma afirmação, até gravamos uma entrevista com ele, falando que teve uma renegociação na coleta de lixo hospitalar e que nessa renegociação teve uma redução muito grande de valores e tal. Beleza. O que nós pedimos? Pedimos o contrato antigo, o contrato novo, os valores pagos antigos, os valores que estão sendo pagos. Vamos comparar. Pra quê? Pra conferir. Isso não quer dizer que estamos desconfiando, nem que estamos conferindo. E nós não recebemos essa informação. Então, se eu não recebi, o que eu vou falar? Eu não posso falar para você se tá certo ou se tá errado. Tem que estar no papel. Tem que estar no papel. Sim. Entendeu? Então, a população tem acompanhado muito mais, você tá entendendo? Essa é uma das minhas preocupações, gente. Todos os vereadores, eu recebo vereadores aqui de várias cidades da região, eu sempre questiono, como é que é a presença do público nas casas legislativas da região? Todos eles. Uma pessoa, duas pessoas. Mas eu... Às vezes tem um passando lá na rua, ele entra pra tomar um cafezinho. Dorme lá dentro, na cadeira, tem uma cadeira confortável, ar-condicionado, o cara entra e... Eu diria... Lá. Não, lá não é diferente. A não ser quando tem um tema... De interesse mais particular, especial, ou de uma categoria e tal. Mas tem uma explicação para isso. É, mas tem mantido uma média de pelo menos umas 10 pessoas, tem mantido. 10, 15 pessoas. Já é uma, mas o que é vitória nossa. É. Mas sabe o que acontece? Você, sinceramente, acompanhar a sessão da Câmara é o trabalho mais difícil nosso. É algo meio burocrático. Não, eu vou te falar para você. Por exemplo, vou falar a Câmara lá que a gente acompanha, mas acredito que não seja diferente nas outras. Esse dia passou 2 horas, entendeu? Porque a duração de uma sessão normal é 2 horas, 8 às 10. Essa sessão eu não vou esquecer dela. Das 8 às 10, eles passaram discutindo requerimento. Então, olha pra você ver. Aí um discute daqui, o outro discute de lá. Aí você fica pensando assim, mas peraí, o requerimento é pro prefeito, eles estão discutindo o quê? Aí eu te pergunto, o que que trouxe de prático isso? Nada. Então, cadê projeto? A Câmara, por exemplo, ela vai ser reconhecida quando ela começar a trabalhar em cima das comissões. As comissões permanentes são comissões que são criadas por tema. Então, tem uma que é da saúde, uma da educação. Então, como é que ela faz? A função do vereador é fazer leis, é fiscalizar e auxiliar o poder executivo, por incrível que pareça. Você tá entendendo? E como é que ele vai fazer a fiscalização? Simples. Por exemplo, tem uma comissão lá de obras e serviços públicos. Essa comissão tem uma obra lá que está parada, ela tem por obrigação ir lá, acompanhar. Ela pode convocar as pessoas que estão diretamente ligadas, pode ser da empreiteira, pode ser do setor da prefeitura, para ir na Câmara, pode ser audiência pública ou pode ser na própria comissão. As reuniões são extremamente importantes e infelizmente a gente não dá o devido valor. Não funciona. Esse ano posso dizer que andamos um pouco. Algumas comissões começaram a funcionar, mas a gente que tem feito um trabalho nos bairros, você vê as precariedades dos bairros. Os bairros foram aprovados assim de maneira inconsequente. Essa comissão de obras, se eu não estou enganado, inclusive é presidida pelo Agimar. Sim, Agimar que esteve aqui algum tempo atrás. Sim, exatamente. Entendeu? Eu vou te falar para você que essa comissão, eu não sei se houve uma reunião dela. Você está entendendo? Então, quantas obras não tem? Por exemplo, lá nós temos obras paradas lá. Então, você pega informação, você não tem. Agora, se essa comissão tivesse feito isso, e ela pode fazer o seguinte, tem leis que a iniciativa obrigatoriamente é do prefeito, não é da Câmara, mas você vai fazer um anteprojeto. O que que é isso? Ele vai fazer o projeto normal, certinho, porque dentro daquela discussão, vamos supor, de obra, tá discutindo aqui lá, viu um problema lá, falou, tem uma falha aqui, a gente precisa corrigir isso aqui. Ele faz um projeto de lei, vai como anteprojeto, discute com a sociedade, faz audiências públicas, tudo. Depois ele vai encaminhar para quem? Para o prefeito. Aí o prefeito vai pegar e mandar de volta para a Câmara, porque a iniciativa tem que ser dele. Mas você pega uma lei dessa discutida numa audiência pública, onde você vai chamar especialistas aí para debater, vai chamar a sociedade, dificilmente o prefeito vai rejeitar, porque ela foi discutida. Entendeu? Então você passa o ano inteiro, por exemplo, e não tem. São comissões importantíssimas. A comissão do orçamento, você vê que esse ano lá já melhorou um pouco, teve umas discussões melhores do que era já um caminhar. Mas elas não existe reuniões programadas? Não existe. Não, lá meu coca não existe. Agora é o que a gente tem cobrado. Lutado para ter, pelo menos uma vez por semana. Sim. Pra você ter uma ideia, foi até hilário o que aconteceu há pouco tempo, porque a gente fazendo o trabalho, depois eu vou falar dos projetos que a gente tem, e um dos projetos é fazer emplacamento na rua, porque as ruas não tinham placa, nada. E aí nós percebemos o seguinte, você ia pegar um nome, e o nome tava um lá na... Tava colocado um lá no Google, tá outro lá no Correio, no site do Correio. Na prefeitura, outro. Ó, que você vai colocar, fala assim, não, mas esse nome tá errado. Aí você pega a lei, o nome na lei tá errado. Tá errado. Aí o que você vai fazer? Não tem como mudar, por quê? O cara que fez a papelada da casa dele fez com o nome errado de rua. Então, olha, aí nós sugerimos, falei, ó, peraí, vou dar uma sugestão. Chamei um vereador, falei, ó, faça essa sugestão aqui, faça esse projeto que vai ser legal. O que você vai fazer? Primeiro, para se dar nome à rua, a pessoa tem que estar falecida. Então peça, para toda vez que for pedir, para que ele ponha uma cópia do atestado de óbito. Aí ele achou interessante, pegou, fez. Aí passou uns 2 meses e falei, mas eu não tô vendo isso aqui, cadê esse projeto? Aí fui saber, falou, tá parada. Fazia 2 meses, é um projeto simples que não vai ter briga nenhum. Olha para você ver, tava parada, o autor do projeto era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E é onde ela estava parada, então... É ele que tinha que dar... Sim. Aí só que aí quando nós cobramos e tal, aí andou e aprovou. É mais uma conquista aí, porque não vai sair nome errado mais, entendeu? Então falta... É uma coisa simples, né? Simples. Parece que falta só uma questão de boa vontade, de ter uma... ideia, né? É, eu acho assim, os políticos em geral, não é só lá na capital, aqui, nos municípios, eles estão divorciados da população, entendeu? As demandas do povo é uma, a demanda dele é outra. Por exemplo, o vereador, ele acha que o trabalho dele é eu sei porque já falaram isso pra nós, ó, é pagar a luz não sei pra quem, é levar sei quem em tal lugar. Uma cesta básica aqui, pagar o uniforme. Isso aí, gente, é fazer essa política de cabresto, né? A função do vereador não é essa, é, entendeu? Na minha visão, isso é compra de votos. Lógico, compra de voto, com certeza, entendeu? Então, qual que é o trabalho dele? O trabalho dele tem que fazer o seguinte, ó, o meu trabalho tem que ser algo que vai atingir, vai beneficiar o maior número de pessoas, ele tem que pensar no coletivo. Então, ele não tem que ir lá porque uma pessoa está com problema na casa dela, não é esse o trabalho dele. Então, se ele está com um problema e esse problema tem a ver com assistência, ele tem que ir lá na prefeitura e cobrar da prefeitura. Eu vejo muitas reuniões da Câmara aqui, até alguns vereadores também já questionaram isso, que a gente fica muito preocupado, tem que fazer uma operação tapa-buraco em determinada rua, e fica muito pontual. Sim, né? Sim. E não se pensa no coletivo, não. É assim que deve ser. Sim, né? Sim, se exatamente. Pensar no, vamos pensar naquele bairro, isso. E não naquela rua porque o Antônio Cláudio... Isso. É meu amigo, é meu amigo, entra muito essas coisas. Aí você, né, vê, por exemplo, o vereador... E ainda mais se a família for grande do Antônio Cláudio, aí mais ainda. Mais ainda, né? Com certeza. Mas precisa ter essa mudança, infelizmente tem muito ainda pra crescer, pra melhorar. Agora, acho que a grande sacada aí é a mídia social, porque a gente consegue atingir muitas pessoas, você tá entendendo? Então isso tá crescendo muito, por exemplo, nós temos lá mais de 3 mil seguidores, então qualquer postagem que você faz lá, você atinge muita gente. Entendeu? E como a gente é muito sério, a gente procura simplesmente divulgar aquilo que a gente tem certeza. Entendeu? Hipótese, fofoca, essas coisas, a gente não vai, não. Chega informação de tudo quanto é lado, você vai conferir. Deixa eu dar uma olhada. Isso. Ó, não tem certeza, então não vão publicar. Uma das últimas muita publicação que vocês fazem. Eu dou uma olhada só no mês de novembro, lá tem um vereador. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, eu até anotei o nome. Vocês publicaram, o Daniel Giroto, se eu não estou enganado, vocês publicaram a viagem dele. Sim. Todos os dados. Sim. E isso vocês fazem regularmente, é aquilo que você estava falando das isso viagens. Isso a gente faz, todas as viagens que estão lá. Qualquer vereador, qualquer um, para viagem. Qualquer um, já tem até um padrão lá. Nós questionamos, teve mudança lá, nós questionamos por quê. O vereador falava assim, fui lá visitar o deputado tal. Aí nós questionamos e solicitamos que nessas viagens fosse colocado junto o requerimento. O que foi pedido pro vereador? Pro deputado. Deputado. Então isso já melhorou. Diminuiu o número de viagens? Ah, com certeza. Com certeza. Muito, muito, muito mesmo. Pelo que eu vi lá, até o dia que a gente fez aí, tava o total de 34 viagens, me parece. Entendeu? Acho que dava até menos de 34. Da primeira reunião que vocês participaram, vamos dizer, oficialmente, lá no começo de fevereiro até agora, já foram várias reuniões. Sim. Vocês sentiram que os vereadores mudaram a sua postura? Sim, mudou. Mudou muito. Mudou muito. Primeiro, lá, quando a gente começou lá, a gente achou muito estranho, porque nós tava sentado lá, o vereador no celular, o outro levantava, contando piada. Você tá brincando que isso acontece lá em Mocó? Enquanto um tava falando lá, o outro tava conversando. A falta de respeito total, não só com os colegas deles lá, mas nós que tava lá no plenário. Falta de respeito com o cargo. Saía, ficava 20 minutos fora da cadeira, ia pra outra sala. E como é que a gente conseguiu melhorar isso aí? A gente começou a transmitir ao vivo as sessões, e a gente focava naquele vereador que saía, e a gente marcava embaixo. Filmava a cadeira? Sim. E filmava e colocava embaixo quanto tempo ele ficou fora, que período que ele ficou fora, quem chegou atrasado, quem faltou. E isso teve uma consequência muito bacana, porque hoje, nesse ponto, pode-se dizer que melhorou muito, há um respeito, você tá entendendo? Tem pessoas que praticamente não saem dali, os que saem é coisinha simples também, entendeu? Porque não precisa ser uma coisa rígida, mas precisa ter respeito, você tá entendendo? Inclusive, teve um vereador que veio justificar que ele é diabético, então ele precisa sair e tomar água, a gente até entende isso aí, é uma necessidade, né? Mas ele sai e volta logo, ele não fica, então a gente percebe que ele foi realmente tomar água, né? E esse relato que a gente fazia, a gente não tava ali questionando se estava certo ou estava errado, a gente tava questionando que ele tava agindo desse jeito, mas a população... É quem vai julgar, sim, é a população. Sim, exatamente. Essa é... Então melhorou. Melhorou bastante. Hoje, por exemplo, a presidência lá, a mesa da Câmara, é um pessoal assim, bem transparente, a gente tem muita liberdade, tudo que a gente pede lá de informação, Total, muito bem recebido. No começo eles ficaram meio assim e tal, mas depois entendeu que o objetivo nosso não era mas pegar. Mas hoje o relacionamento é bom com os vereadores? É bom. Tem alguns vereadores que são os vereadores lá da situação, eles são um pouco arredio. Eles já não tem essa. O pessoal da oposição é um pessoal que recebeu a gente melhor, desde o ano passado, entendeu? Mas não temos problema com nenhum deles, não. Respeitamos todos eles, mas tem aqueles que se aproximam mais e outros que ficam você mais distantes. Você disse que você procurou um vereador para apresentar o projeto lá na questão do nome de rua. Tem proximidade maior com um ou outro vereador? Não. Esse foi por acaso que a gente estava num bairro lá fazendo emplacamento. E aí eu já aproveitei e ele estava lá nesse bairro, eu já falei para ele. Falei, ó, pega esse projeto, faz. Sim. Foi acaso. Mas tem vários. Não, tem vários que a gente tem essa liberdade de sugerir, entendeu? Esse mesmo aí do diário eletrônico mesmo, a gente sugeriu para um, que depois ele passou para a bancada do prefeito e conseguiu, tá? Rapaz, foi aprovado. Eu tô pedindo para a nossa câmara aqui de Guaranese transmitir as reuniões pelo Facebook, não tô conseguindo. Vou pedir a ajuda de vocês. Não, mas você mesmo pode. Vocês podem fazer isso aí. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos já para dar sequência nesse bate-papo. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos juntos até as 14 horas, ainda hoje tem um bate-papo com a nutricionista Daniela Nardi, vamos conversar também com o Grupo Sementes do Amanhã, Associação Sementes do Amanhã, que vai realizar esse ano no dia 17 de dezembro, mais uma edição do Natal do Amor, né? Ano passado a Associação Sementes do Amanhã atendeu mais de 1.200 pessoas e esse ano a ideia do pessoal é dobrar esse número, a gente vai saber deles daqui a pouquinho aqui no Programa Expresso. Nosso bate-papo de agora, vamos aqui para o segundo bloco com o Grupo Donk. De olho na Câmara, pessoal de Mococo, Jair Aparecido Afonso e o Geninho e o Walter Fidelis estão aqui comigo. Eu entrei hoje de manhã na página de vocês lá no Facebook e vi várias ações que vocês realizam, além dessa, é claro, talvez seja mais importante, de estar acompanhando o trabalho do Legislativo, do Executivo, eu acredito que até do próprio Judiciário, né? Sim, tem que ter esse acompanhamento. Sim. Por exemplo, a questão das placas de rua, né? Como você já disse aqui, não tinha placa, ninguém sabia então. Agora vocês colocam a placa de rua. Sim. Tá na casa das pessoas, né? Na rua. Como é que funciona? A gente percebeu que vários bairros inteiros lá não tinha identificação nenhuma. Identificação. E você vai falar assim, é uma responsabilidade da prefeitura? Sim, é. Mas como o Walter mesmo brinca, ele não tem dinheiro nem para comprar remédio, né? E um erro que acontece também é os munícipes, eles têm muito disso. Tudo é responsabilidade da prefeitura. Eu acho que essa responsabilidade precisa ser dividida em muitos atos, entendeu? Então, a gente, sabedor disso, falando, nós precisamos achar uma alternativa para isso aqui. E tivemos uma ideia que ela tem prosperado bastante. O que a gente faz? A gente coloca a placa, cada placa sai R$30... E essa placa tem um patrocínio. Então, uma empresa patrocina. Empresa, famílias, moradores. Geralmente, o primeiro lugar que a gente vai é família daquelas pessoas que dão nome à rua. Então, aí você coloca lá, família Lima, por exemplo, que vai dar o nome, você está entendendo? Inclusive, deixa eu dar uma pelinha aqui. O Geninho me entregou uma relação com 120 placas de um bairro, bairro Alvorada. Eu fui vender... 120 nomes, aí fui vender a primeira, o cara de dono de dois comércios me comprou uma. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que visitar 120 pessoas para vender. Eu fiquei meio desanimado, mas aí eu tive a ideia, vou procurar os familiares. Rapidinho já consegue. 90% dos familiares compram. Aí aquele que não compra, eu vou pro patrocinador. Porque eu vou falar um pouco mais agora, porque essa é a minha maior função. O Janinho falou bastante até agora, mas essa é a minha maior função. É comercial. Eu sou da área comercial, eu tenho tempo para isso, porque eu trabalho com vendas, no telefone, você está entendendo? Eu não sou mococense, mas estou em Mococa há 53 anos, eu conheço tudo de Mococa, sei quem que é família, sei quem que é avô, sei quem que é pai, eu sei onde procurar a pessoa. E olha, eu tenho tido uma... Sucesso violento. Grande. Quanto tempo faz que nós estamos colocando, Janinho? Placa? Começamos mês de maio, me parece. Mas, colocamos mais de 600 placas. Mais de 600 placas. Mais de 600 placas. Fazemos 12 bairros. É. E a gente faz só de sábado. É. Tá? Então, hoje o grupo mesmo que vai não, e instala a placa. Eu ainda brinco com o pessoal. Eu vendo, eu ajudo a colocar, eu vou receber. E vou receber. E não ganho nada. Mas eu não faço questão disso, porque o meu trabalho é voluntário. Mas é um dos trabalhos mais prazerosos que a gente tem. É você sentir que está transformando, porque você passa ao pessoal do bairro aquela sensação de empoderamento, de pertencimento. Entendeu? Porque você está num bairro que você olha lá, não tem nome de rua, não tem nada. É um trabalho também que a gente faz parte do Conselho, que é o Conselho de Segurança. E o capitão lá, o capitão Negrinho, até mandar um abraço para ele, ele elogia muito, que ele fala que isso aí é segurança primária. Porque quando eu tenho uma ocorrência no bairro, por exemplo, a pessoa vai dar uma indicação de onde está, mas aonde que eu tô, que rua que eu tô. É a primeira coisa, né? Exatamente. A polícia pergunta onde você está. Outra coisa interessante é o seguinte, é uma placa muito bem feita, a gente ia trazer uma, acabamos esquecendo, mas é uma placa muito bem feita, ela é de alumínio composto, você olha nela assim, parece acrílico, mas ela é reforçada, ela tem o CEP, porque Mococa, acho que é uma das poucas cidades da região que tem mais de 60 mil habitantes, que tem CEP de rua. Sim. Né? Então, tem o nome da rua, tem o CEP em cima, e o nome do bairro, embaixo e mais na faixa abaixo é o patrocinador, ou é a família. Ou alguma empresa ali empresa que acaba patrocinando. Então, eu tava te falando, né? Eu fui nesse comerciante, mas depois eu fui num outro, em seguida, quase que ele me comprou 20, assim, ó, faz 20 pra mim. O que é interessante pro próprio comércio. Não, o cara é dono da marca dele. E essa marca, a imagem da empresa dele fica muito bem vista no bairro. Claro. É uma durabilidade no mínimo de 10 anos. Então, é um dono de 2 supermercados em Mococa, é meu amigo de infância, eu cheguei nele, Marquinho, eu preciso, não, faz 20 aí. Entendeu? A gente trabalha assim também. Por exemplo, para empresas que querem nota fiscal, a própria que confecciona a placa, fornece a nota fiscal. Porque na verdade a gente pega o dinheiro seu, você patrocinou, e leva para ele. Sim. Nós somos só um intermediário, né? Exatamente. Um intermediário que não ganha nada. A gente ganha muito prazer, viu? Porque para nós, você não imagina o prazer da gente fazer isso. A gente perde o sábado com a família, deixa a família em casa e vamos à luta. Tá, você tá entendendo? Você falou quantas placas já instaladas? 6. Mais de 600. Mais de 600. A gente fez. O objetivo é chegar. Eu acredito que vai chegar nos 3 mil, viu? 2 mil. A ideia. Só que 100% não deve ter alguma rua. Não, mas aqueles que já tem, a gente vai só completar. Tá. Mas a gente acredita que até o final do ano que vem a gente termine, consiga fechar. Infelizmente, a gente. Não são poucos para trabalhar, às vezes a gente consegue duas equipes, às vezes a gente consegue uma equipe só. E colocar uma placa parece que é muito fácil, mas felizmente nós temos uma pessoa, ele é conhecido por Japão, lá na cidade, uma pessoa espetacular, e ele é marceneiro, ele tem toda a ferramenta. Umas maquininhas lá. Já tem as pessoas certas. Tem as pessoas certas. Eu fui tentar tirar uma placa no parafuso, na chave de fenda, eu não consegui. Na maquininha é uma facilidade. Você falou agora uma coisa, Walter, vocês têm poucas pessoas no grupo. Sim. Como é que é a entrada de novos integrantes no grupo? Porque tem que fazer uma pesquisa ali, porque deve ter muita gente interessada em entrar no grupo para se promover. Pra falar a verdade pra você, pessoas interessadas em entrar no grupo são poucas. Poucas pessoas. Mesmo com toda essa ação que vocês poucas têm, pessoas. Porque as pessoas não querem se envolver? Eu acredito essa omissão, infelizmente omissão, porque você veja bem, ó, quantos empresários tem lá que poderia participar, quanto advogado aposentado, contador aposentado, todo esse pessoal, professores aposentados, você tá entendendo? O nosso grupo é feito de pessoas simples, somos pessoas simples, pessoas humildes, não tem ninguém lá assim, numa faixa social maior assim, que esteja participando, não tem. É, a única vantagem que nós temos é a OAB. Sim, mas aí são entidades. Dá uma retaguarda pra gente, retaguarda. Na verdade, nós temos um grupo lá, esse grupo chama Cidadania. Então, nesse grupo tem a OAB, tem a gente, tem a Associação Comercial. Tem várias associações de bar. A ideia é essa mesmo, é fazer algo pela cidade. Então, juntando isso aí, há alguns requerimentos que a gente faz que vai em nome do grupo. Então, quem concorda com aquele tema, assina junto, Você tá entendendo? Então a gente tem uma parceria muito bacana. Associação comercial. É assim, né? É, assim. Concordou com aquele requerimento? Sim. Ela, assim, eu também. Se concordar, esse sistema aí não quero, não tem problema. Tá. Entendeu? O peso é maior. Sim, claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E como é que é o relacionamento de vocês com a mídia de Mococa, com a imprensa de Mococa? Então, a imprensa de Mococa, em certo sentido, ela é um pouco distante, você está entendendo? Não temos assim... nós tivemos agora há pouco tempo a TVD lá, que foi fazer uma filmagem, a gente estava num bairro fazendo esse trabalho, eles fizeram uma filmagem lá, aí tem uma aproximação maior, sabe? Até pediu algumas dicas, assim, por exemplo, de pautas para ser trabalhada, a gente tem passado. Quando e a emissora tem. Local também, né? Aí a gente tem um bacana lá, não posso esquecer, bem lembrado, a Transamérica, né? A Transamérica, lá, né? Tem um espaço lá semanal. Toda terça-feira. Toda terça-feira a gente legal. Vai lá, agora tá mudando para quarta-feira. E nós tivemos o prazer de estar numa reunião em Tambaú. E falando sobre o nosso trabalho, igual nós estamos falando para vocês aqui, e um levantou e falou: olha, eu ouço toda terça-feira. Tem uma audiência muito bacana. Então. E até agradecer o proprietário, o Hélio, né? O Hélio é uma pessoa maravilhosa, ele deu esse espaço pra gente. E lá, não é mocoquense, viu? Gratuitamente. Então isso tem ajudado muito também. E aí lá vocês divulgam o trabalho de vocês. Na verdade, a gente vai falar sobre a política mesmo, o que está acontecendo, falar o que aconteceu na última. É uma entrevista, sessão, né? Na verdade, fala tudo, as polêmicas que tá, o que tá rolando de polêmica lá. Então a gente não pode dizer que a imprensa, porque tem a imprensa escrita e falada, né? A falada para nós tá ótimo. Falando em imprensa, eu me lembro a maior repercussão que a gente teve nesse mandato agora, do chefe do executivo, né? Já que você não gosta que fale o nome, foi a questão daqueles remédios vencidos, né? Eu me lembro, foi acho no começo do mandato, inclusive, dele. Como é que tá aquele processo todo lá? Aquilo está parado, vocês estão acompanhando? Não, na verdade, a gente não acompanhou aquilo lá de perto ainda, porque eu te falei para você, nós começamos o trabalho na Câmara e aos poucos a gente está indo pro Executivo. Certo. Mas por que a gente não foi para valer no Executivo ainda? Porque precisamos de pessoas, é o que você acabou de falar, entendeu? Tem alguns projetos muito bacanas aí, mas a gente precisa de ter, a gente fala que é muita guerra para pouco soldado. Né? Então por isso que a gente não entrou, porque se entrar, ou você entra para fazer bem feito, ou você não entra. O que a gente tem feito, a gente tem trabalhado muito em cima dos conselhos. Então, nós temos integrante, por exemplo, quando não é integrante do DOM, que é integrante desse grupo cidadania dentro de praticamente todos os conselhos. Então, a gente acompanha e geralmente a gente tem gravado essas reuniões dos conselhos. E então é onde a gente começa a ter uma cobrança e um os poder maior. Os conselhos funcionam de verdade? Não funciona. Não, né? Mas o desafio nosso é fazer funcionar. Você tá entendendo? Não é porque que ele não funciona. E a gente volta na mesma questão das comissões das câmaras. São importantíssimos e parece Sim. que não funcionam. Ele não funciona pelo seguinte: o poder executivo, independente da época ou de quem é que esteja lá liderando, não tem interesse em que funcione o conselho, porque o conselho, ele tem um poder deliberativo, quer dizer o seguinte, ele pode tomar a decisão, ele tem um poder de tomar a decisão, entendeu? E geralmente o pessoal que está fazendo a gestão não gosta que as pessoas fiquem intrometendo, você está entendendo? Infelizmente é assim, é uma cultura que a gente precisa mudar essa cultura. Então o conselho é importante, você pega um conselho lá, por exemplo, tem a UPA lá que vai ser inaugurada. O Conselho de Saúde deveria estar acompanhando esse processo desde o começo, quer dizer, toda aprovação dessa obra teria que passar, não sei se passou, acredito que não passou, teria que passar pelo Conselho, você está entendendo? Tem responsabilidade. Sim, total responsabilidade, porque você tem que assinar, entendeu? Esse problema mesmo do remédio vencido é algo que tem que ser levado lá. Nós estamos numa polêmica agora lá, que está num processo lá, que fez um chamamento público e tem uma empresa que venceu e deve assumir agora, antes do final do mês, a saúde de Mococa, parte da saúde de Mococa, inclusive a UPA, entendeu? O conselho praticamente não participou disso, entendeu? Eu lembro que teve um membro do conselho lá de saúde, ele pediu a cópia do contrato que tinha com a Santa Casa, ele não conseguiu. Entendeu? Ele conseguiu por outro meio, que me parece que foi através da promotoria, alguma coisa assim, mas ali mesmo como conselheiro... deveria estar agindo. Sim. Percebi também no Conselho de Saúde lá, por exemplo, para você fazer uma denúncia ou uma queixa lá, é muito burocrático, quer dizer, a pessoa já fica meio cismada de fazer. Se você não facilita isso, quem é que vai fazer? Teve uma época aí, não é da agora, mas dentro do conselho mesmo, que as denúncias ficavam engavetadas. Você tá entendendo? Então falta o quê? Falta muita transparência. Mas tá melhorando. É isso, vocês têm cobrado bastante na página de vocês, muito, eu vejo. Vocês muito. Cobrando transparência, principalmente do executivo. Não, o executivo é onde tem mais dificuldade, que eu falei pra você. Porque hoje, porque isso aí eu acho que depende muito de quem tá no comando. Você tá entendendo? Por exemplo, o ano passado, a mesa da Câmara tinha uma postura diferente, era mais fechada, era mais restrita. Entendeu? Essa agora é uma mesa assim bem mais democrática. Então você consegue. Às vezes ele fica meio chateado, é normal, mas a gente respeita isso. Por exemplo, ele tem uma sala lá que eles. A gente apelidou de salinha secreta. Então, de vez em quando parava a sessão, eles entravam lá pra dentro. Entendeu? Só Deus sabe. O que dá aí a gente fez uma reclamação lá na promotoria, o promotor chamou a mesa lá, chamou a gente, chamou o jurídico. E pediu para que não se fizesse isso, porque é questão de transparência. A pessoa pode até falar para nós vamos lá discutir isso. Mas espera aí, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Entendeu? E por enquanto estão se respeitando. Esse dia andaram pisando na bola e a gente já deu um alerta pro promotor de novo, mas tem respeitado. Entendeu? Outra coisa que a gente conseguiu, que também chamou até o prefeito nesse caso lá, que é o seguinte: a lei não pode entrar e ser votada no mesmo dia. Não existe. Caráter de urgente. Na verdade, esse rito, urgência, urgentíssima, urgência especial, isso aí não existe. Ele pode existir dentro do regimento da Câmara, mas ele só vale para projeto da Câmara, mas em momento algum ele pode ser feito de forma a suprimir a passagem pelas comissões. Então, porque os ritos, na verdade, são o ordinário, que você tem até 45 dias para tramitar. O de urgência, que esse é o prefeito que tem que mandar, mas ele tem que justificar por que ele quer esse regime de urgência. Mas esse regime de urgência vai passar de 45 para 30 dias, mas em momento algum vai deixar de passar pelas ser comissões. Votado em 24 horas. Não existe isso aí. Tanto é que se uma lei for votada nessas condições, a sociedade pode entrar. Questionamento junto ao Ministério Público questionando a constitucionalidade dessa lei. E provavelmente essa lei vai ser revogada. Por quê? Princípio constitucional, é o princípio da publicidade. Sim. Porque nós, como pessoa da sociedade, a lei não pode pegar nós de surpresa. Então, você tem que se avisar, você tem que saber o que está sendo discutido lá. Entendeu? Nessas comissões, quando faz a reunião para discutir o projeto lá, ele tem que fazer um parecer. Então você vê que as câmaras funcionam totalmente errado, infelizmente. Infelizmente, na maioria do nosso país é assim, né? Infelizmente. E infelizmente, na maioria do nosso país, nós não temos grupos como o de vocês. Não, mas eu acho que esse papel que nós estamos aqui hoje é para fomentar, porque nós teríamos o maior prazer se pessoas quiserem ajuda, a gente vai com a maior boa vontade, porque nós quer passar. O que a gente aprendeu quer passar, o que a gente está aprendendo, a gente quer que alguém passe para nós também, com bastante humildade. Mas conhecimento não é para reter, não, é para passar. Eu vi agora que vocês também têm lá um projeto do Verde. Cidade Verde. Esse projeto é muito bacana. É muito bacana, mas vai dar um trabalho, né? Então, mas eu sou gestor, então eu gosto muito dessa de planejar, sabe? Eu fiz um curso que eu gostei muito. Esse negócio de gestor, Walter, quem fala muito é político. Mas não sou político, não. Esse negócio de gestor aí. Aliás, a boa política não faz mal pra ninguém, né? Porque política a gente faz o dia inteiro. Estamos fazendo. Então, esse Cidade Verde é o seguinte: a gente vai plantar árvores nos bairros, nas calçadas dos bairros. Mas o legal é que estão várias entidades, não somos sozinhos. Inclusive somos o Poder sozinho. Executivo, a gente teve conversando com o coordenador. O coordenador vai lá. A coordenadoria do meio ambiente vai participar. Várias ONG lá. Então a gente vai dividir em equipe. Então tem uma equipe, por exemplo, que vai lá fazer a abordagem. Que ela vai conversar com as pessoas do bairro. Ver se ela convencer elas a fazer o plantio. Vai dar lá. Principalmente. Vai levar lá as espécies que seria recomendada. Vai levar a foto para ela escolher. Entendeu? Então ela vai autorizar e vai escolher. Essa é a primeira equipe. De posse disso aí, tem a segunda equipe, que é a que vai cuidar dos canteiros, que já está certo já. Que provavelmente é o grupo Olho d'Água. Olho d'Água, que vai fornecer o canteiro, vai cuidar do canteiro e fornecer as mudas. E depois tem uma equipe que. O plano A é que seja a prefeitura que vai fazer, mas nós temos o plano B também. Que é o que vai fazer as covas, entendeu? E depois nós temos a terceira equipe que é bacana, que tá presente até nesse grupo, a presidente do Conselho de Educação, que é envolver os estudantes no plantio, entendeu? E a última equipe é aquela que vai fazer o monitoramento, vai voltar para ver se pegou, se não pegou, algumas que não pegaram, precisa ser replantada e tal. Então é esse o trabalho. A partir de 2018, né? 2018. Está bem distribuído. Está bem distribuído. Então, né? Cada equipe vai cuidar de uma parte. Então, por isso que não, acreditamos que não vai sobrecarregar, mesmo porque ele é um projeto que ele vai ter começo, mas ele não vai ter fim. E a gente não conseguiria sozinho. Não, sozinho jamais. Se não tivesse aí as equipes, não precisava nem começar. Se toda a população estivesse unida, né? Nem precisaria existir o DONC. Eu acho que o trabalho nosso é esse mesmo, de convencer. Porque quando você começa, por exemplo, nós começamos esse trabalho do emplacamento. Hoje é um trabalho respeitado, a gente não tem dificuldade para fazer as vendas das placas. Por quê? Porque o pessoal viu que é sério. Por exemplo, nós nem recebemos antes, nós quer colocar primeiro, depois não vai receber, para a pessoa ver o trabalho feito lá. Vou dar um detalhezinho para você. Já teve várias famílias que eu ofereço, por exemplo, 8 para, não vou ficar com 2. Depois ela volta, eu quero as 8, já vendi. Passou para outra. Eu, a partir daquele momento que eu decidi a família, a prioridade é a família. Sim. E 99% fica até satisfeito, sim, fica feliz da gente procurar. É um laço afetivo, né? É um laço afetivo. Isso não está aumentando muito também, não, os projetos de nome de rua lá em Mococa? Tem muito vereador apresentado, não? Não, porque assim, tem muito loteamento. Mas quando faz o loteamento, já determina o nome da rua, né? Mesmo que não tenha casa. Então, não sei se isso funciona em todos os municípios. Lá em Mococa, quando aprova o loteamento, já aprova o nome. Então sai o loteamento, enquanto está o loteamento, ele já vai dando os Inclusive, nomes. Inclusive, tem loteamentos que exigem o nome da família. Aí os vereadores põem o nome. Quem não exige, aí eles que determinam. Mas tem alguns loteamentos que é a família. O DONC, ele pode avaliar, se eu pedir aqui agora, eu vou pedir, né? Vocês avaliam ou não? O executivo de Mococa, se fosse para dar uma nota de 0 a 10. Eu daria 6. 6? Está muito no começo também, né? Eu daria 6 porque o ponto que precisa ser melhorado é o ponto de transparência, de ter um contato mais próximo com a sociedade. Sabe o que acontece? Que quando você... Isso serve até quando a gente, no trabalho profissional da gente, quando você está rodeado de pessoas que são bajuladores, você não consegue ter consciência se o teu trabalho está legal ou não está. Então eu acredito que eles precisam olhar com mais carinho para aquelas pessoas que pensam diferente deles, entendeu? Com respeito todo, porque essas pessoas contribuem para uma melhora da administração. Então a gente não vai melhorar tão cedo, porque infelizmente essa é a realidade da política, não. O sistema é assim, né? Para você ser eleito prefeito, governador, presidente, você precisa de estar rodeado, fazer grandes, né, com chavos políticos, e aí são os bajuladores que vão estar do lado do prefeito. Infelizmente, né? Mas os oportunistas. Só que o dinheiro que eles estão gastando é nosso, né? Então, você não entende? Por isso que eu estou te falando para você que quem tem o poder na mão somos nós, sociedade. O que nós precisamos fazer é ter consciência disso. Por exemplo, nós quando vamos lá conversar tanto na Câmara quanto na Prefeitura, a gente vai com bastante humildade, mas de cabeça erguida. Porque nós não estamos pedindo favor, eu não vou lá pedir favor. Porque e baseado na lei, né? Baseado na lei, né? Não pede nada. É a mesma coisa quando você vê lá um deputado, o deputado liberou tanto. Esse dinheiro é nosso. Esse é um dinheiro que foi para lá, ele foi 100 e está voltando 50. Ele vem, tira foto. Ainda fala que foi ele. Mil reais. Mas foi ele que mandou. Não, tá errado isso aí, entendeu? É a mesma coisa quando você pede um remédio na farmacinha do município. E aí você vai no vereador, o vereador arrumou para mim. Sim. Infelizmente. Não é assim. Mas vai mudar. E a Câmara? De Mococa. Avaliação? De 0 a 10. Eu chegaria num 6 também. Por quê? Porque ela é improdutiva. Ela melhorou muito nesse aspecto assim de operacional, de só tendo um respeito maior ali. Mas ela só vai conseguir ter eficiência se as comissões funcionarem. Enquanto as comissões não funcionarem, ela não tem o respeito da sociedade, porque ela não conquistou, ela está divorciada da sociedade, e não é da agora. Eu vou ser sincero que eu não sei se a Câmara, eu vou dizer de Mococa, mas eu acredito que toda a cidade, eu não sei se funcionou algum dia, como tem que funcionar, como a gente acredita que tem que funcionar, você está entendendo? Eu vejo lá, vereador é da bancada tal, outro vereador é da bancada tal. Para nós, o vereador tem que ter uma postura de independência. Então, se vê um projeto do prefeito, mas ele é importante para a cidade, tem que se votar. Agora, se eu sou da bancada do prefeito, mas o projeto que veio não é legal, eu tenho que votar contra. Então, eu tenho que analisar sempre o benefício maior que é para a população. Isso vai ser bom? Então, por mais que ele seja incompreendido, mas ele fala, mas isso aqui vai ser reconhecido amanhã. Então, vote. Porque administrar é contrariar interesse. Isso vai acontecer mesmo. Você está entendendo? Então, tem muitos que na hora lá, ele acaba cedendo. Mas isso aqui, por exemplo, tem uma bancada do prefeito e tem maioria lá. Eu vou ser sincero pra você vai lá, favorável. Se você questionar assim, mas peraí, por que que você votou favorável? Eu vou ser sincero pra você, a grande maioria não vai saber explicar. Por quê? Porque fizeram a reunião antes, foram convencidos, que você vai chegar lá, então você pode falar o que for, você pode discursar lá, levar os argumentos que você quiser e não vai fazer eles mudarem. Isso é perigoso. Isso é perigoso, você está entendendo? Que aconteceu há pouco tempo aí, quando teve uma votação lá das leis orçamentárias, e agora eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com essa que vai ter da taxa de iluminação lá, né? Da contribuição, entendeu? Deve passar, né? Ah, eu acredito. Apesar que a resistência está muito grande, mas como não há essa transparência, não há esse diálogo com a sociedade, e se ele quiser aprovar, tem poder para isso, infelizmente tem, porque aquelas pessoas que a gente colocou lá para representar a população, quando chega lá, eles não representam a população, ou representa o poder executivo, ou representa a oposição ao poder executivo, e a população vai ficando a população não cobra. Sim, mas é bom a gente sempre lembrar quem colocou essa turma lá. Sim. Esse é um dos maiores problemas, porque a pessoa acha que a responsabilidade dela vai até o ponto que ela vota. Do voto. Sim, entendeu? E depois acaba. Exatamente. Não deveria ser assim. E sem contar também que quem está lá que foi eleito, ele precisa esquecer que ele fala assim, eu fui eleito por fulano. Não, ele representa todos nós. Ele não representa determinada camada. Ele representa os mais de 60 mil. Eu presenciei uma cena muito desagradável na Mococa, e teve uma votação, e um da bancada da situação votou contra um que era para votar a favor. O líder lá que comanda saiu correndo da cadeira dele, foi lá chamar a atenção. Falou, não. Nessa hora eu achei que ele foi. Não, o voto é meu, não tenho que discutir para quem que. Mas são passos a ser mudado. Eu queria aproveitar e falar de mais dois projetos que a gente tem. Um a gente vai fazer o ano que vem, o outro ele é um pouco mais complexo porque a gente precisa de soldados, mas é o que vai revolucionar. O projeto que a gente vai colocar, a gente vai fazer um projeto piloto num bairro lá agora em fevereiro, se tudo der certo. Esse projeto chama De Olho na Câmera. Tá. É o monitoramento por câmera nos bairros. Então, a gente vai fazer a ideia é fazer uma parceria com a empresa de internet lá, porque o custo não é um custo alto, entendeu? A gente vai colocar em alguns pontos estratégicos do bairro, no começo, depois pode até ampliar mais, não tem problema nenhum. Vai ter um piloto, né? Um teste vai ser isso, nesse bairro, isso, né? Isso, exatamente. Pega um bairro menor, que é mais fácil. Mas né? A gente não tem dúvida que vai dar certo, mesmo porque essa pessoa que a gente vai fazer parceria, ela mora no bairro e ela já tem uma empresa que já trabalha com isso, já faz esse trabalho. Vai instalar as câmeras em alguns lugares. Sim, exatamente. Vai ficar gravado num lugar provavelmente fora do bairro, você tá entendendo? E você, de posse da tua senha, onde você tiver com teu smartphone, por exemplo, você acessa. A minha dúvida na hora que eu li era a respeito que você falou que os moradores teriam acesso pelo celular. Então vai ter uma senha. Sim, a senha. Porque senão eu aqui ligo a senha, eu vou começar a ver. Através da senha, o morador vai ter acesso exatamente. Ao bairro dele. Ele vai saber. Próprio vai poder. Sim, se é hora que a gente for chegar em casa. Estranho na rua, tal. Vai ter a gravação, vai ter placa de carro, se tiver um suspeito, alguma coisa suspeita. Então, esse é um projeto também que a gente acredita muito. Agora, o projeto que vai ser campeão mesmo, que seria a cereja no bolo, ele chama Lícita Ação, que é acompanhamento das licitações. Sim. Então, seria desde a confecção do edital até a efetiva entrega do produto ou da obra. Isso dá muito trabalho. Mas é transformador. É transformador. Isso aí. Porque eu vou te falar para você, os grandes problemas na cidade está quebrada, as prefeituras estão quebradas, são dois. É corrupção e má gestão. Às vezes tem casos que é até mais má gestão do que com certeza, é muito mais má gestão, você está entendendo? É onde precisa de dois, põe cinco. Você sabe, infelizmente é um verdadeiro cabide. Cabidão de emprego. Infelizmente, é assim, só que quem paga somos nós. É isso que nós temos que... A gente tem que insistir muito nisso. O prefeito não tem. Exigir um bom serviço público, sim, né? Porque os servidores também são funcionários do povo. Com certeza. Né? Valorizar os que são bons funcionários, né? Com certeza. Isso é evidente, porque a gente tem. Infelizmente, talvez seja a minoria, mas estão lá e gostam. Não, que e tem pessoas apaixonadas pelo que faz. Mas leva a sério, claro que são um pouco folgados, né? E a questão da licitação também é importantíssima. Não, porque tem muita empresa picareta que participa, ganha. A prefeitura prefeitura talvez não tenha condições de acompanhar. Não sejamos ingênuos, né? A Lava Jato, ela existe em todos os municípios. Todos os municípios. Não adianta, é guardado as devidas proporções, é lógico, mas existe, entendeu? JBS existe em todas as cidades, isso você pode ter certeza, isso sem sombra de dúvida, entendeu? Então, esse trabalho de licitação é o que vai transformar a cidade, isso você pode ter certeza. Geninho e Walter, parabéns pelo trabalho, faço faculdade de gestão e me identifiquei muito com vocês, excelente entrevista, parabéns. Tem uma galera aqui mandando parabéns, Amarildo também mandando parabéns, Luana também parabenizando vocês, enfim, tem bastante gente aqui mandando abraços, Natália também está mandando abraço, Cleide aqui, parabéns, Guaranésia poderia ter um grupo assim, muita gente mandando mas parabéns. Mas poderá ter, né? Poderá ter. Tem um grupo aqui então em Guaranésia. Tem que ter um começo. Tem um grupo aqui no ano passado em Guaranésia, chama Sementes do Amanhã, lutou para reduzir o salário dos vereadores, não foi muito feliz, porque faltou o apoio da população, né? Sim. Mas... a população também tem que abraçar a causa, né? Com certeza. Se vocês precisarem da gente, uma ajuda, um apoio, acho que é a maior boa vontade do mundo, entendeu? Da mesma forma que o pessoal de Ilhéus apoiou vocês. Sim, né? Claro. E essa função nossa é divulgar. Ele não quer só nós, não. Nós queremos que a região cresça. A região, quanto mais, melhor. Com essa mentalidade. Assim que a gente vai poder transformar isso. Exatamente. E falar pro pessoal acompanhar a nossa página lá, entrar lá, Donc, né? D-O-N-C. São iniciais de olho na Câmara, mas a gente provavelmente vai mudar no futuro, que vai ser de olho na cidade, né? Legal. É Donc de olho na cidade. Fica melhor, né? Fica melhor, mais abrangente. Obrigado pela participação, Walter, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, né, da gente colocar alguma coisinha que a gente fez, que está dando certo. Muito obrigado. Também, tomara que sirva de inspiração para outras cidades. A ideia é essa. A gente queria agradecer os ouvintes aí. E sempre que tiver oportunidade, nós estaremos aqui presentes. Obrigadão, gente. Vou fazer um intervalo comercial e volto já dando sequência no Expresso de hoje. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. ProgramaExpresso.